Marola que acabar com a minha festa. 17 anos comigo não vai, tem sucesso. Me esquece por enquanto. Quietinho no seu canto. Tá bom, é tudo, eu tô é. De longe, estou vigiando. Ano que vem, vai sair na perna. Passou de 18, qualquer, qualquer. Passou de 18, qualquer, qualquer. Passou de 18, qualquer, qualquer. Ei, parece que minha boca tá cheia de curso. Deu um negócio aqui na garganta, eu tô me falando. Tem que respeitar papai. Isso é bonito, gato preto, o som que toca no meu paredão. Conexão Campina Grande, São Martinho, eu tô de frente. Gente, errei essa parte aqui, mas o bichinho olhou pra minha frente. Na fuga, na brezora, o moleque que estramera gosta do 17. Tá de marola, quer acabar com a minha festa. 17 anos, comigo não tem conversa. Me esquece por enquanto, quietinho no seu canto. Eu tô de longe. Agora dá pra comer um pouquinho, né, pra mim, mãe? Ano que vem, vai estar rindo na perna. Passou de 18, qualquer, qualquer. Passou de 18, qualquer, qualquer. Passou de 18, qualquer, qualquer.